mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Poderia dizer-se que o mundo se transformou num gigantesco laboratório em que, numa dimensão nunca vista, se testa a resistência de uma boa parte da humanidade ao confinamento, ao medo e à ansiedade. A contagem diária de infectados e mortos, a abrir cada telejornal na primeira grande pandemia da era da globalização, as cidades vazias e as famílias encerradas em casa, criam o ambiente opressivo que, só por si, seria suficiente para perturbar os emocionalmente mais estruturados. Temos de juntar a isto todos os efeitos colaterais do confinamento. Famílias com um grau de proximidade que nunca experimentaram, num momento especialmente tenso, pais e mães a ter de trabalhar em casa enquanto cuidam dos seus filhos, idosos isolados, impossibilitados durante meses de estar com as suas famílias, no fim das suas vidas, milhares de pessoas impedidas de participar em cerimónias fúnebres e de fazerem o luto. E para muitos, a expressão "vai ficar tudo bem" é uma azeda ironia. Sabem que depois disto os espera o desemprego e, mesmo assim, estão imobilizados em casa. Seria impossível alguém lembrar-se de uma experiência que pusesse à prova, de forma tão vasta e em quase todos os domínios da nossa vida, a resiliência mental e emocional de tantas pessoas em simultâneo. E isso não deixará de ter efeitos duradouros nas relações entre os humanos e na saúde mental e qualidade de vida de milhões de pessoas. Se há quem terá muito trabalho para fazer nos próximos anos, seja clínico, seja de investigação, serão os psicólogos. Neste momento, garantem uma linha de apoio através do SNS 24, há muitas linhas de apoio psicossocial que são garantidas pelas autarquias e a Ordem dos Psicólogos Portugueses tem um gabinete de crise Covid-19. A saúde mental e o trabalho dos psicólogos ganham uma centralidade nunca antes vista. É neste contexto que o Perguntar Não Ofende convidou Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, para uma conversa num momento em que metade da população mundial está fechada em casa. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite para participar no Perguntar Não Ofende. Criaram uma linha de apoio através do SNS 24. Sabe por que problemas aparecem com maior frequência nessa linha? Antes de mais, muito obrigado. É um gosto estar aqui nesta conversa. Nós não temos ainda um tratamento estatístico relativamente àquilo que tem aparecido. Esses dados ainda não estão disponíveis, mas daquilo que é o contacto com os próprios psicólogos que estão a prestar este serviço, nós sabemos que as coisas têm ido ao encontro daquilo que era mais esperado, ou seja, da ansiedade, da angústia, do próprio medo que a situação por vezes causa a muita gente, o stress, as coisas que têm que ver com o que está a passar em casa, com não conseguirem conciliar o trabalho com terem as crianças em casa também e a terem que dar apoio ao estudo e, enfim, famílias que, como diz, as famílias de uma forma geral não estão habituadas a estar tanto tempo juntas. E portanto o aumento também dos conflitos. Havia quem achasse que isto poderia terminar num baby boom. Parece altamente improvável. Terminará provavelmente num aumento de divórcios, mas, não é? Isto, noutros sítios, aquilo que se tem visto, dos poucos trabalhos que já existem sobre essa matéria, é que o aumento de divórcios parece ser uma consequência. Mas também é verdade que há muitas reações diferentes de acordo com as pessoas que estão a viver esta situação. E também é verdade que para algumas, enfim, pode haver mini baby bombs. se tivesse de fazer um retrato geral, já vamos às coisas mais específicas, e eu quero passar por várias delas, quais são os problemas psicológicos e mentais que se poderão agravar depois deste período de confinamento e respectiva crise? Há muitos que se podem agravar, mas eu destacava aqueles que já têm uma preponderância maior em Portugal. E, portanto, falo das perturbações de ansiedade e de depressão. Claramente, estes dois têm que ser destacados porque já são daqueles que nos destacam face a outros países. Nós temos mais problemas de depressão e de ansiedade. E particularmente da depressão, enfim, nós estamos a liderar os rankings nessa matéria. Há alguma ideia de porquê é que isso acontece? Quer dizer, há ideias, mas não há uma evidência que nós possamos dizer com muita confiança de porquê que é, mas há algumas ideias. Uma delas é que nós podemos ter mais, ou aliás, podemos ter menos conhecimento, menos literacia para conseguirmos gerir um conjunto de coisas que não têm que se transformar em problemas. Problemas mais graves de saúde mental. E se tivermos mais esse tipo de dificuldade, é natural que depois a prazo comecem a surgir estas chatices bastante mais agravadas. E é por isso que nós destacamos muito que, em primeiro lugar, a aposta na prevenção, que é quase residual, deveria até ser estratégica para o país, porque se nós o fizéssemos, se apostássemos mesmo em prevenção, nós iríamos baixar todos os custos que temos de sofrimento e financeiros também para o sistema com estas... Em algumas profissões a depressão há de ser uma forte razão, por exemplo, para baixas médicas, etc. Sim. Em profissões de maior, sim. De maior isso, pressão e stress. Isso, aliás, até toca num outro aspecto que é grave, que é... nós estamos a alimentar também isso, fruto provavelmente daquilo que é o nosso tipo ainda de organização de trabalho, porque os dados que nós temos sobre o que é que resulta em termos de stress e burnout, e depois consequências que aí advêm também muitas vezes que são de depressão, mas que advêm da própria organização do trabalho, que advêm de termos locais de trabalho pouco saudáveis deste ponto de vista, e de não ligarmos nenhuma a isso, na verdade, é assim uma espécie de grande iceberg que anda aí, em que a gente não vê, é como se não víssemos o que anda lá. Eu costumo até referir-me que a gente anda sempre a varrer para baixo do tapete. Os nossos empresários são muito pouco sensíveis a essa questão. Acho que os empresários, de uma forma geral, são pouco sensíveis a esta questão. Em Portugal, que são claramente pouco sensíveis a esta questão ainda neste momento, aquilo que vem... Gostava de acreditar que isso se deve ainda a um desconhecimento muito grande do que é que estamos a falar quando falamos em prevenir, por exemplo, riscos psicossociais e quando falamos em prevenir stress e burnout dentro das organizações. Quero acreditar que provavelmente muito do problema... Esta é a sua área, não é? Esta é um bocadinho a minha área, sim. Mas eu quero acreditar que essa seja a razão. Mas a verdade é que não se faz praticamente nada. Há pouquíssimas empresas a trabalhar isto. Há, felizmente, algumas empresas que fazem alguma coisa. Na maior parte dos casos, o trabalho que se faz de prevenção nestas áreas não é bem prevenção primária. Portanto, o que nós estamos a fazer às vezes são faz atividades para ajudar as pessoas a relaxarem, a meditar, meditarem, etc. Portanto, estamos a atuar muito às vezes já sobre sintoma. E em paliativos, e não é? Em paliativos. Que não tem a ver com a forma de organizar propriamente. Exatamente. E, portanto, nós continuamos a não trabalhar de forma estruturada, objetiva, com base numa avaliação que seja feita dos riscos existentes e que leve depois as estratégias para reduzir esses riscos. Reduzindo esses riscos, reduz os impactos. Reduzindo os impactos, vamos ter menos situações destas. Se tivermos menos situações destas no trabalho, vamos ter menos situações destas a chegarem ao Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. Uhum. E isto atinge toda a gente. Isto atinge mesmo toda a gente. E, portanto, o que nós estamos a fazer é, não intervindo nessa área, não havendo nada a ser feito para essa área, nós estamos a deixar que se alimente permanente este monstro que são os nossos dados ao nível da depressão e da ansiedade. E tudo isso piorou durante... Há sinais que isto está a piorar durante este período? Sim, há sinais que tudo isso que está a piorar. Os estudos anteriores demonstram que estas situações fazem com que a situação piore, e nós nunca tivemos uma situação estudada desta dimensão, com estas características. É que não há fuga, porque está toda a gente no mesmo... Certo. Mas todos os estudos existentes sobre situações de menor impacto, ou de impacto em menos tempo, apontam para já impactos que já são demasiado grandes. Nós estamos a falar, por exemplo, quando se fala de catástrofes, se estivéssemos a falar de catástrofes naturais, de tremores de terra, ou incêndios, como já tivemos aqui também, os estudos apontam para a população que é afetada por aquela situação, que é muito mais fácil definir a população afetada quando foi dos incêndios em 2017, nós podemos mais definir... Agora é toda, não é? Agora é toda. Portanto, e nós estávamos a falar nessas situações, estudos apontavam para, podia chegar, porque aquilo depois tem diferentes tipologias de população, como é evidente, mas podia chegar até 25% da população afetada. Agora imaginamos 25% da população vamos, do país, por exemplo. Imaginemos o que é que era se atingíssemos os 25%. Enfim, não será exatamente assim, mas também não sabemos se até pode ser pior. Não fazemos ideia, porque nunca passámos por uma situação destas com esta duração, com estas características. Vamos esperar que não seja assim. E por isso é que nós, voltando a uma questão que me fez no princípio, por isso é que nós resolvemos, e isto no início não foi assim tão articulado quanto isso com as autoridades de saúde, mas nós tínhamos plenamente convicção de que tínhamos que avançar muito rapidamente com o que era possível à distância e que tinha que ver com recomendações, apostando naquilo que era possível para pessoas que pudessem pegar nessas recomendações e fazer alguma coisa com elas, porque nem toda a gente consegue fazer isso, como é evidente, nem pouco mais ou menos, mas há uma fatia larga de pessoas também que são capazes de o fazer, e isso foi uma forma de nós ajudarmos na prevenção desde o início. Mas repare-se, o problema já era o que era, com a questão das perturbações que existiam antes, nomeadamente estas, ansiedade e depressão. Claro que agora será pior. Será sempre pior, só não sabemos qual é a dimensão do impacto, verdadeiramente. A contagem de infectados e mortos abre telejornais, como nunca foi feita com mais nenhuma doença, não contribui para níveis incontroláveis de ansiedade coletiva? Pode contribuir. Pode contribuir. Há uma coisa que sabemos. A forma como se comunica o que quer que seja em crise. É porque isto é impacto. Uma coisa é nós irmos acompanhando a curva e irmos sabendo. Outra coisa é todos os telejornais abrirem diariamente. Tem. E tem se eu resolver fazer isso com qualquer outra doença, um país fica em pânico com essa doença. Aliás, a comunicação social poderia tê-lo feito sempre. Sim. Teria sempre números para apresentar de igual modo para qualquer outra doença. Todas estas informações alimentam a nossa forma de pensar com enviesamentos. Nós temos enviesamentos naturais, todos nós, e portanto, se nós temos uma informação que está mais disponível, nós lemos o mundo de acordo muito mais com essa informação que está disponível. Uhum. Aliás, as fake news vivem muito disto, por exemplo, não é? Portanto, se nós estamos permanentemente, é como aquela história e há canais de televisão que até vivem disso, não é? Se nós falarmos do caso que aconteceu não sei aonde de violência extrema e o repetirmos à exaustão, a ideia com que as pessoas que estão a assistir a isso ficam não é que houve um caso. Nós automaticamente a leitura que fazemos é que isto está a ficar perigoso. Está a ficar perigoso. É um caso. Mas nós automaticamente não lemos como um caso. Nós automaticamente lemos como isto está a ficar perigoso. Porque se nós estamos sempre a levar com aquilo, nas redes sociais também funciona assim. Se o feed está permanentemente a ser alimentado com coisas que nós vimos e se o que nós vimos for sempre a mesma coisa, o que nós estamos a fazer é o nosso mundo passar a ser aquilo. A nossa amostra do mundo passa a ser aquilo. E eu acho que nunca aconteceu como está a acontecer agora. O mundo inteiro está concentrado numa coisa. Sim, e isso também é um risco elevado para muita coisa. Falou das fake news e eu tinha uma pergunta aqui sobre isso exatamente. Acho que por estes dias as pessoas têm estado mais expostas. Eu não sei se há mais fake news, mas as pessoas nunca estiveram tão expostas a elas, porque estão em casa, eu próprio me apercebo que as pessoas estão muito mais ligadas, porque recebo e têm muito mais tempo. Estão todas em casa e têm muitas delas, têm muito mais tempo. Tem alguma ideia dos efeitos que pode ter no equilíbrio psicológico de pessoas que estão isoladas e numa situação normal, o contacto permanente com informação e com muita informação, com muitas fake news ou informação imprecisa, mesmo que não seja pode propriamente fake? Pode ter um impacto muito forte, negativo, porque, mais uma vez, se nós estamos a lidar com informação que não é real e se essa informação até estiver a ser toda muito focada apenas num lado do que se está a passar, mais uma vez, se só se falar do número de mortos ou se se falar, porque isso também é uma forma de o fazer, às vezes a informação pode ter fundo de verdade, não é? Mas se ela é só parcial, não deixa de ser fake news também, e às vezes a gente também esquece dessa parte, mas mas mesmo informação que às vezes é falsa. Ah, agora o governo decidiu que não sei o quê, não decidiu nada, e aquilo alimenta imediatamente, se às vezes as notícias verdadeiras alimentam o stress, agora imagine-se notícias falsas, em catadupa, porque só aparecem aquelas, e, se a pessoa, e a pessoa cada vez que e as pessoas estão, vê e as pessoas estão mais, como estão mais ansiosas, estão mais sensíveis. Sim, porque uma das coisas que é crítica é que, e quem produz fake news, não todos, se calhar, mas muita gente que produz fake news sabe que isso funciona assim. Nós vamos ler isto também de acordo com o nosso estado emocional. E, portanto, sim, se nós estamos mais ansiosos e se estamos mais preocupados e se o nosso medo é que aconteça aquela coisa que nos está a ser dada a consumir como sendo verdadeira, nós tendemos a acreditar nela. Tendemos muito mais a acreditar nela. Aliás, a insegurança, as sensações de insegurança, por isso é que os populismos também vivem muito em torno muito da insegurança, não é? E portanto isto há uma ligação muito clara entre populismos, a forma como é feita a comunicação por quem se alimenta e alimenta populismos, e o aproveitamento precisamente de estados emocionais e das inseguranças que as pessoas têm, e a identificação, que é, aliás, uma coisa usada muito por algumas figuras públicas noutros países, basicamente, mas agora também em Portugal. E agora as pessoas estão mais permeáveis, imagino. Estão. Todas elas, não é? Falamos um bocadinho de efeitos um pouco mais profundos. Temo que a ausência de contacto físico, agora, e os cuidados que teremos de ter até haver uma vacina, e depois, cria novos hábitos na forma como socializamos, aumentando ainda mais a solidão, o distanciamento, a atomização social e até a falta de empatia. Ou seja, se não estamos a criar um novo normal, que na realidade não é um novo normal, é um acentuar de uma característica, pelo menos nas sociedades ocidentais, cada vez mais evidente. Para algumas pessoas acho que o risco é grande disso acontecer, sim, porque nós já tínhamos uma tendência, em certa medida, havia já um aumento do número de pessoas cuja socialização começava a ser feita cada vez mais também à distância. E agora aqui isto passa a ter uma escala completamente diferente, não é? E há coisas que vão ficar, não é? Há empresas que vão de repente perceber que afinal é mais fácil fazer reuniões. Sim, maior parte das pessoas apresenta isso como um grande salto civilizacional que nós vamos dar. Tem vantagens, evidentemente, mas tem enormes riscos, não é? Sim, e é verdade, como diz, tem vantagens e é também verdade. Tem vantagens práticas. Sim, não é? E é também verdade que pode haver alguns ganhos em tudo isto, é verdade que sim, mas há riscos e aqueles que disse existem de facto. Se nós já temos alguma dificuldade em expressarmos emocionalmente e em estarmos face a face com alguém e dizer o que é que pensamos e o que é que sentimos. O corpo é importante, não é? É uma coisa que as pessoas... O corpo. Sim, porque é automático. Quer dizer, isto faz parte da espécie, não é? E, portanto, há aqui coisas que a gente está... É como se estivéssemos a contrariar um bocadinho para tentar adaptarmos nesta situação, mas estamos a contrariar. O que é normal e o que é automático é o toque, é o contacto com as diferenças culturais que nós sabemos entre povos. Mas é o toque, é o contacto. Isto é mais duro para algumas culturas. Em algumas culturas isto é mais duro do que outras. Para algumas é mais duro. É a expressão emocional que é vivenciada através dos sinais que nós fazemos de olhar, da expressão facial, da postura corporal, e de aquilo que quer dizer, nós já experimentámos todos, quer dizer, nós já experimentámos, não é todos, mas nós já experimentámos a diferença entre fazer uma entrevista por Skype ou presencial. Eu, como as pessoas que acompanham este podcast sabem, só faço entrevistas presenciais. Há razões técnicas de soma, não é só isso. Eu não acredito na eficácia das entrevistas. É que é muito diferente, de facto, muito diferente. Se eu não puder estar a ver quem me está a fazer as perguntas, eu não tenho a mínima ideia sobre o que é que está a acontecer do outro lado, e por muito que eu possa até interpretar mal o que é que está a acontecer do outro lado quando estou a ver permanentemente a pessoa e as suas reações, e posso estar a interpretar mal, a verdade é que não ter ideia nenhuma afeta permanentemente o que eu estou a dizer. Não há forma de não afetar. Essa interação que é feita globalmente com todo o corpo também... É quase como falar uma língua diferente quando se está a tentar transmitir emoções, uma língua que não se domina muito quando se está a tentar transmitir emoções. Eu não sei se é uma língua diferente, se é só uma parte da língua. Uhum. Mas isso de facto é um desafio maior e portanto há coisas que se estão a perder. Há coisas que estão a perder. Isto é treinado. Isto tenderá a gravar-se, não é? Porque quanto mais tempo. Agora, há pessoas que são muito mais suscetíveis a que isto se transforme num problema depois na forma como vivem emoções e relações, e há outras pessoas que são muito mais resistentes. E resistentes aqui é mesmo, é resistentes no sentido da resiliência, portanto, podem aguentar muito mais tempo sem que haja sinais muito preocupantes dos impactos. O que não significa que haja assim o tipo de pessoa que nunca sofre com isto. Isso não é exatamente assim. Uhum. E portanto, todos nós, nas condições certas, com o contexto certo, num determinado momento da nossa vida, podemos sentir os impactos. Sim. Da mesma forma. Não há super-homens nem super-mulheres. Não há. Muitos pais estão em teletrabalho, agora queria entrar em algumas coisas mais específicas, e a tratar de crianças. Uhum. Isto implica níveis de stress absurdos. Que estratégias, muito genericamente, não lhe peço para fazer aqui uma consulta, mas que estratégias é que essas pessoas podem ter para lidar com esta situação, que é uma situação quase impossível, não é? Que é como tu estar a trabalhar e tomar conta de crianças ao mesmo tempo. Sim. Que estratégias é que as pessoas podem ter mínimas? Para enquadrar as estratégias, preciso dizer que nem toda a gente tem as mesmas condições para aplicar as estratégias. Então falemos das pessoas que têm más condições. Porque as condições boas, pronto, a estratégia... Também haja muita gente com condições boas que não consiga aplicar as estratégias na mesma nesta também altura. Também imagino. Muita gente. Mas muita gente. Dizer, pessoas, por exemplo, que não têm horários e podem ir a um casal e podem partilhar a função. Aí, evidentemente, a estratégia é relativamente simples de perceber qual é que pode ser, não é? Mas muitas pessoas não estão nestas condições. As pessoas que têm mais, ou, aliás, as pessoas que têm menos recursos, por exemplo, que tenham uma habitação pequena, onde é difícil afastarem-se muito estando confinadas na mesma casa, onde exista, já estou a ser otimista e a dizer onde existe um computador, onde não exista um computador, em que existe eventualmente telemóvel, vá. Existem telemóveis, e pessoas que até possam ter já dificuldades de relacionamento anteriores, ou seja, as suas competências socioemocionais já não sejam assim tão desenvolvidas quanto isso, aquilo que resta aqui é muito mais difícil de aproveitar, é muito mais difícil de pegar e de usar numa situação de crise, e portanto não vamos fazer de conta que estas pessoas não vão sofrer muito mais à partida do que todas as outras. Esta situação que é porque uma coisa... Vão. Quem isto aumenta a desigualdade. Quem pede o confinamento interminável não percebe que a cada semana que passa o fosso entre as condições, as pessoas estão confinadas na própria, sua própria desigualdade. E acho que é muito difícil que nós sequer consigamos nos colocar assim tanto no lugar do outro, sim, que está a passar por situações em cujo contexto lhe dificulta completamente a adoção de N estratégias. Uhum. E, portanto, pode haver a tentativa de algumas das estratégias que as outras pessoas também utilizam, estas também tentaram utilizar, mas com a noção de que não conseguiram utilizá-las nem de perto nem de longe no seu todo. Ou seja, se uma das coisas que nós recomendamos é que as pessoas tentem manter algumas rotinas, é uma das coisas, é provável que as pessoas não consigam manter assim tantas rotinas quanto isso. E estas pessoas que têm os contextos mais apertados em termos de condições de vida vão provavelmente só conseguir manter mesmo muito poucas dessas rotinas, mas se conseguirem manter algumas delas, algumas que sejam... Horas de comer, coisas horas assim. De comer, ou algumas tarefas domésticas, até de limpeza e outras coisas desse género, que sejam mais ou menos regulares, manter isso já tem um, já é positivo. Porquê? Porque às vezes as pessoas podem achar assim, ah, disparate, mas agora isso é que pijama, não ficar, o problema. Não ficar o dia inteiro de pijama, coisas desse género. Sim. Isso qualquer pessoa pode, isso qualquer não ficar. Pessoa pode fazer. Pode, não, pode vestir-se de manhã, se, porque se tem o hábito de tomar um banho de manhã, continuar a tomar o banho de manhã, se tem o hábito de fazer uma barba, fazer... Isso pode fazer. E porquê que isso é tão importante? Porque isso são coisas que a pessoa pode controlar. E também deve fazer isso com as crianças. E deve também fazer isso com as crianças. É válido para qualquer pessoa. Uhum. Válido para qualquer pessoa. E mais uma vez, pode não conseguir, e é provável que não consiga, aplicar estas coisas todas que são recomendadas. É provável. Aplique o possível. E as pessoas que têm condições um bocadinho melhores com as crianças, é porque esse é mesmo um mistério. Eu tenho uma, minha filha já, felizmente seja como for, já está numa idade onde não precisa de ser ocupada. Sim. E eu muitas vezes penso, eu trabalho há 13 anos, mas nunca tive que lidar com o cruzamento destas duas coisas. O que é que uma pessoa faz para uma criança? É mesmo um mistério para mim. Como é que uma criança que está ali precisa de fazer coisas? O que é que se pode fazer em relação a uma criança quando se tem que ocupar X tempo a trabalhar e a criança está ali e habituada a pedir-nos atenção? Porque também não é a mesma coisa. Pessoas que já trabalharam em teletrabalho e já tiveram com crianças e criaram regras em casa que permitem que a criança se vá habituando, que há ali um momento. E como é que isto se faz? Através de patreon.com/perguntar-não-ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Cria-se regras, mesmo que sejam poucas. Não se vai conseguir fazer tudo de um momento para o outro, não se fez durante, em alguns casos não se fez durante alguns anos. E se não se fez quase nada desse aspecto, será muito mais difícil para fazer, mas isso não significa que não se tenha que fazer. E que ensinar, por exemplo, uma criança a não interromper, coisas assim. Sim, e pode não conseguir que isso seja bem sucedido em 80% das vezes. Pode. Está a começar agora. Sim. Se está a começar agora, é provável que não consiga. Mas ganhou 20%. Mas ganha 20%. A questão aqui é que, se estivermos à espera que qualquer estratégia que seja implementada, qualquer uma delas, venha resolver de imediato, seja lá qual for a minha situação prévia ou a situação atual em que vivo, e em todas as suas condições, estamos a alimentar uma expectativa de que não é realista. As coisas não são independentes nem do ponto de partida, nem dos contextos em que se vive. E, portanto, temos é que nos focar nos ganhos que podemos ter, mesmo que sejam pequenos, a partir da situação em que estamos. E isso sim, isso é possível para todos. Todos realmente podem ter ganhos seguindo muitas destas recomendações que a Ordem dos Psicólogos tem libertado. Todos podem ter ganhos. Coisas como, tão simples quanto aquela que estávamos a falar, por exemplo. Ou uma outra que toda a gente também pode fazer. Não há nada que impeça que eu começo pelo menos a olhar para aquilo que eu sinto quando estou mais, vamos simplificar, nervoso, como sendo muito aceitável, normal, que numa altura destas eu me sinta mais nervoso. Se eu fizer uma análise de como é que eu me sinto durante este período face a outros períodos em média, eu também acho que me sinto mais ansioso agora do que ao que me sentia. Mas isso é expectável perante uma situação destas. Por acaso não me tenho sentido mais irritado do que era costume. Mas, e até estou surpreendido com isso, mas é normal que até me sentisse mais vezes irritado. Uhum. E se nós não percebermos isto, se não conseguirmos primeiro perceber que isso é uma coisa esperada... Em nós e nos outros, não é? Em nós e nos outros, se nós não entendermos que isso é uma coisa esperada, tudo vai ser mais difícil, porque vamos considerar sempre aquilo como só por si é um problema e que eu não sei como é que é de fazer com isto. Antes de mais, é esperado que seja assim. É esperado. A primeira coisa é essa, porque se nós sentirmos que isto é uma coisa muito estranha, que só se passa connosco, que eu não devia estar a sentir isto, então isto vai aumentar muito mais o meu desconforto e o meu mal-estar com a situação. Deixa-me voltar aqui às crianças e só fazer uma pergunta. Uhum. Que é uma coisa que me preocupa em geral muito. Eu não sei, é uma coisa um bocado específica, não sei se me consegue ajudar, que tem a ver com a exposição das crianças aos ecrãs. Uhum. Que é um problema do meu ponto de vista, não sei se é, se há uma análise feita sobre isso, que eu acho que é um dos problemas mais graves em relação à nova geração, um total descontrole do tempo que as crianças passam em frente aos ecrãs, perdendo capacidades de motoras finas, perdendo, bem, imagino que a quantidade... Há estudos sobre impactos da exposição às ecrãs. E que agora, estou a depreender que agora as crianças que já estavam muito expostas estão brutalmente expostas, até porque os pais estão a trabalhar, precisam de ocupar as crianças. Imagino que eles próprios veem, e eu compreendo como é um período e eu tenho que conseguir passar, portanto isto é uma coisa provisória, compreendo, até imagino que eu próprio seria capaz de ter esse raciocínio neste momento, e que efeitos é que isto pode vir a ter, porque isto pode não ser um período assim tão curto, não é? Pois acho que terá mais efeitos naquelas crianças que também já vinham a sofrer efeitos, é sempre assim, não é? Quem já tem algum problema corre o risco de o ver agravado nesta situação, e também com a exposição aos ecrãs. Se já havia muita exposição aos ecrãs, se esse já era o hábito... E é um problema, não é? Uma pedagogia nesta matéria. É um problema, deve ser limitado o tempo de exposição. E até uma determinada idade nem é limitada, até uma determinada idade desaconselha-se, não é? São dispensáveis, não é? Os estudos até agora existentes dizem que até determinada idade... Até aos 3 anos, vamos, não é? Ter mesmo que olhar para isso com limitações muito, muito, muito grandes. Isso é exceção, É uma exceção, sim, é exceção. E mais uma vez, o problema que temos em muitos relacionados com muitos comportamentos, com muitos hábitos de vida, é sempre o problema do peso e medida, não é? O QB, não é? E se nós exageramos, depois já há consequências disso. E relativamente aos ecrãs, sim, o tempo é um tempo que deve ser limitado, deve ser gradual de acordo com a idade. Abaixo de uma idade que alguns que têm investigado esta matéria consideram que até aos 3 anos, enfim, aí pode haver algumas diferenças, mas eu gosto pouco depois desta coisa. Ah, é ali aos 3, é aos 2, é aos 2 e meio. Depende dos miúdos, não é? Depende dos miúdos, portanto, mas gradualmente, de acordo com a idade, os tempos de exposição podem ir crescendo. Eu estou a dizer isto porque eu vejo em restaurantes miúdos de 3 anos a verem televisão. Deixa-me dizer o seguinte, sobre isso parece-me que os pais estão a adotar aquilo que é o mais fácil naquele momento, mas podem estar... Mais fácil para eles, para entrar no restaurante é o mais difícil. Para eles, mas podem estar a cometer um erro que lhes pode também sair caro, porque no fundo é mesmo, pronto, ok, toma lá, ocupa-te, não é? Distrai-te, ficas aí e não vais fazer barulho, não me vais estar a fazer N perguntas, não vais estar a querer interagir comigo N de coisas e aqui a criar um ruído para o restaurante, etc. Outras coisas que sejam mais complicadas para aqueles pais em particular. E o problema é, então, e onde é que ficou a ajuda à criança para aprender a autorregular-se? Uhum. Ficou, porque o ecrã não ajuda a autorregular. Uma das coisas que é fundamental uma criança aprender é aborrecer-se, porque é uma das coisas que nos dá a capacidade de concentração, é a nossa capacidade de nos aborrecermos. Nós temos isso e falar com os adultos, porque é uma das coisas que nos faz crescer, não é? Sim, e é da mesma forma que as questões de autonomia. Nós estamos a perder relativamente ao processo de autonomização dos jovens. Porque até mais tarde consideramos que eles não são responsáveis o suficiente, e depois a partir de determinada altura achamos que como é que eles não são responsáveis e já deviam ser. E o problema é que isto ou é feito gradualmente ao longo do ciclo de vida, e portanto desde pequenos, à medida que vão tendo capacidades para isso, se vai entregando responsabilidades e se vai fazendo através disso o processo de autonomização, ou quando é a altura que num determinado momento os pais põem na cabeça, pá, imaginemos que é aos 18 anos tu agora tens de ser responsável. Uhum. Mas aprendeu a sê-lo como? Mas houve algum processo até lá para isso? Não, os pais tratavam de tudo, não havia responsabilidade nenhuma, até aos 18 anos. A partir dos 18 anos, eu era responsável, por obra e graça, não sei. Um miúdo que nunca foi para a escola sozinho, até aos 16 anos, depois de repente dizem-lhe que ele tem que ser independente. Portanto, este continua a ser, mais uma vez, o problema. Se nós criamos hábitos, não podemos estar à espera depois que, em outros momentos em que nós gostaríamos que outros hábitos existissem, Eles apareçam simplesmente porque sim. Nós temos que os criar, são comportamentos, e os comportamentos funcionam num registro de treino, de experiência, e portanto, se nós não fazemos nada disso, eles não vão acontecer porque sim. Imaginando que não é possível fazer o que faz a personagem principal da Vida é Bela neste período com uma criança, como é que se explica a uma criança que se está a passar sem passar a ansiedade, e ainda por cima quando não se lhe consegue dizer uma coisa que qualquer criança quer saber é se já lá chegámos, não é? Não sabemos quando é que isto vai acabar. Como é que se transmite isto a uma criança? Primeiro, as crianças não conseguem lidar, sim, com a ansiedade com que nós estamos a lidar, imagino eu, ou se calhar conseguem, não sei. Bom, as crianças têm, na verdade, as crianças têm mais recursos do que aquilo que nós às vezes tendemos a considerar que têm. E acho que essa é uma das questões que muitas vezes falhamos, é porque consideramos sempre que as crianças, assim, uma espécie de atitude tipo as crianças coitadinhas que não conseguem nada, não é? As crianças têm, de facto, muitas capacidades. Agora, claro, nós temos que ajudá-las, face às capacidades que têm, a conseguirem lidar com o que existe naquele momento. Uma das coisas essenciais é mesmo não as expor demasiado àquilo que se está a passar. É porque as capacidades de atenção... Portanto, não estarem a ver, por exemplo, os telejornais com os mortos... Ou não estarem a falar, os pais não estarem a falar ao telefone com outras pessoas sobre o problema das mortes ou do que é que se está a passar ali à volta, e a transmitir até que estão ansiosos sobre isso, para com as crianças a assistirem. As crianças precisam, essencialmente, sentir segurança. E essa segurança é passada por aquilo que é a vinculação com as pessoas com quem têm, já à partida, alguns vínculos fortes, emocionais. E, portanto, uma atenção dada pelos pais à criança é, por si só, protetor, altamente protetor, relativamente aos impactos do que está a passar à volta. Eu, sobre isso, gostava de dar um exemplo. Fizeram-se estudos na Segunda Guerra Mundial sobre o impacto psicológico nas crianças, a propósito dos bombardeamentos em Londres e da diferença das crianças que foram afastadas, porque grande parte das crianças foram afastadas e foram para fora de Londres, mas houve crianças que se mantiveram. E há estudos sobre as diferenças dos impactos nas crianças que se mantiveram e as crianças que foram afastadas. E é curioso que os impactos foram maiores nas crianças que foram afastadas do que nas crianças que tinham as bombas a arrebentar ao pé e que estavam com os pais. Portanto, a questão da vinculação é altamente protetora. Estamos a falar do impacto psicológico. Uhum. Não estou a discutir... Morreram, não é? Depois, não estou a discutir se a segurança física não obrigava a que fosse tomado aquilo que foi tomado como decisão, não é isso? Não estou a criticar sequer. Não, isso levanta, por exemplo, uma questão dos pais que, por exemplo, têm dúvidas, os pais que têm residência alternada. E que muitos puseram a dúvida, estou a falar com crianças, não com adolescentes, se as crianças deviam continuar a rodar ou não. Em princípio, se é essa a sua rotina, devem, mesmo que isso exponha um bocadinho mais a mudarem de família. Em princípio sim, a não ser que por alguma circunstância muito específica da relação entre aqueles pais ou daquilo que é a situação de risco de cada um daqueles pais, claro, isso possa não aconselhar. Eu estava a dizer, em circunstâncias normais, é sim. Preferível, porque isso mantém a vinculação que precisam, em circunstâncias normais, a segurança. Eu tinha aqui uma, muito rapidamente, sobre os adolescentes, porque este período da adolescência, que é uma doença que passa, estou a brincar, peço desculpa aos adolescentes, me estou a ouvir, eu também já fui, portanto sei do que é que falo. quando a pergunta que tenho que fazer é um momento de autonomização, não é? Portanto, onde nós fugimos da família. Sim. Ou para o quarto, ou para os amigos, ou procurando novas vinculações com outras pessoas, fora, aliás, e muitas vezes repelindo a vinculação de que nos queremos libertar. Tudo isso parece-me bastante saudável. No entanto, este é um momento totalmente, se há grupo que vê totalmente contrariada o seu impulso, são adolescentes obrigados a ficar confinados em casa com a família. É de prever que haja muitos conflitos neste grupo específico etário, não? É provável, porque, quer dizer, é provável, nem que, para já, nem que fosse uma questão estatística, não é? Sim. Mais tempo juntos. Dá mais conflitos. Dá mais conflitos. Sim. Portanto, a resposta é simples. Mas aqui tem a ver com o distanciamento em relação aos amigos, não é? Portanto, que mas o distanciamento em relação aos amigos. É seguramente altura, o grupo etário que mais sofre com o distanciamento em relação altura, aos amigos. Numa altura como é a adolescência, é provável que crie, que coloque sofrimento, claro que sim, acrescido, não é? Acrescido a todas as tarefas desenvolvimentistas que a adolescência já traz, não é? Uhum. Porque não facilita algumas das tarefas. Não facilita logo para começar a autonomização, não é? Uhum. Depois há o isolamento, que é um grave problema em muitos adolescentes, e depois, não é? O facto, a reforçar-se. O facto de isto poder reforçar naqueles, lá está, é a regra sempre a mesma. Em pessoas, sejam adolescentes ou noutra faixa etária, que tenham já alguns problemas, a tendência será para que eles se agravem. E, portanto, se existe uma tendência para o isolamento, provavelmente isto vai consolidar mais essa tendência. O isolamento social, agora, uhum, que estamos a falar, isso vai consolidar. A lógica dos hábitos, mais uma vez, aplica-se aqui. Portanto, sim, transversalmente, se estamos a falar, se temos já problemas ou se temos perturbações em qualquer uma das faixas etárias, o risco de agravamento existe, é considerável, é provável que venha a haver agravamento das situações existentes, dos traços até existentes. Os traços podem-se consolidar um pouco mais, depende do tempo, depende de quanto tempo, é que isto dura. Mas, se isto durar muitas semanas, para um adolescente é uma eternidade, não é? Quer dizer, para um adolescente já é, neste momento, passou a fase da eternidade. Já é. Para um adolescente já é uma eternidade. Apesar de tudo, aquilo que... Há outras coisas que depois podem ser protetoras, não é? Também, isto não são só riscos, e depois existem as coisas que podem ser protetoras. E as coisas que podem ser protetoras, algumas delas dependem de nós. Quer aproveitar este momento para reforçar relações familiares. E podemos reforçar as relações familiares, e isto não depende só dos pais, embora dependa dos pais também, mas também depende dos adolescentes, que também têm já que assumir a sua cota parte de responsabilidades. E, portanto, os adolescentes também têm aqui que fazer alguma coisa por isso. Portanto, a partilha passa a ser mais importante, embora os pais tenham que estar muito mais atentos, que se há aqui um processo de autonomização que faz parte desta idade, têm que conseguir também gerir os tempos com o adolescente, respeitando nem que seja essa necessidade que o adolescente também tem de estar um pouco mais consigo, uhum, porque é também em estar um pouco mais consigo que ele se encontra, que ele se descobre, também é nisso. E nem que seja à distância com os amigos, é melhor do que nada, e portanto o contacto à distância, que deve ser permanente, imagino, fase que é certamente muito frequente. Esse é um dos problemas da adolescência hoje, é que a solidão é uma a solidão, quando eu digo a solidão, é a solidão boa, ou seja, sim, é o pouco tempo em contacto consigo próprio, é uma coisa muito escassa mesmo. Sim, e aqui é um momento em que talvez se possa também estimular um pouco mais isso, ou estimular algumas daquelas coisas que ficam sempre perdidas na espuma dos dias, quer dizer, ler. Se lerem um pouco, então lerem um pouco mais. Sim. Isto não podemos é também ter, mais uma vez, vamos criar uma nova vida neste período. Não é uma nova vida, não é agora, passa a ser tudo diferente, é um bocadinho mais, pequenos passos. Se há coisa que me tem assustado, é a perspectiva de isolamento prolongado dos grupos de risco, uhum, porque aí não estamos a falar deste pequeno período, há muita gente que fala de, até haver vacina, um ano e tal. Eu devo dizer que a ligeireza com que isto se diz me deixa relativamente perturbado. Isto tem o isolamento dos idosos não pode ser ainda mais nocivo para eles do que o risco do vírus, ou seja, dizer a um idoso de 80 e tal anos que vai ficar um ano sem ver a família, não há algo ainda mais perigoso do que... Acho que temos que ser muito humildes sobre o que sabemos relativamente aos impactos comparativos entre uma situação como aquela que está a colocar, de tanto tempo sem contacto com a família, no caso dos idosos, por exemplo. Penso em doentes terminais. Sim, e o contacto. Onde o que lhes estamos a dizer é para morrerem, sim, sozinhos. E, não é? em alternativa, o contacto com o risco de, uhum, poderem ser contagiados e de, na situação deles, isso ter um risco muito maior de poder ser fatal. E o que eu alerto é que convém sermos muito humildes sobre este balanço de impactos, porque verdadeiramente nós não sabemos qual é que é o impacto maior. E portanto, da mesma forma que nós no imediato ficamos com aquilo que é muito palpável, que é o risco da morte ou da doença grave que pode decorrer, isso é uma coisa muito palpável e joga com as nossas angústias existenciais da morte, não é? Portanto, é aquilo que se coloca logo e o medo que daí a deriva, isso é uma coisa, mas para alguém numa fase já avançada da vida ou que esteja numa situação como aquela que referiu, uma situação mais terminal, por ter uma doença grave, ou pessoas numa situação demencial em determinada fase, há outras coisas que têm que ser pensadas e há outros impactos que têm que ser colocados na equação. E essa humildade não nos obriga a começar a pensar, se isto for para ser uma coisa que dura muito tempo, estratégias intermédias que reduzam ao mínimo o risco, mas permitam que as pessoas... É porque eu tenho a sensação que as pessoas, mais uma vez, não olham para a saúde mental como uma questão de saúde. Eu acho que na maior parte das vezes... Por exemplo, excluir o contacto dos avós com os netos pode ser uma coisa que retira o sentido à vida a muitos idosos. Eu vou só dizer isto, que me parece ser... talvez a coisa mais inatacável, se quer que lhe diga, se é que existe alguma coisa inatacável em ciência, mas é das coisas mais inatacáveis que eu posso dizer para responder a isso. A solidão mata muito mais do que, por exemplo, a obesidade. Muito mais. E nós investimos muitíssimo mais para resolver o problema da obesidade, mesmo investindo pouco. Muito, muito, muito mais. A solidão mata mais que muitas doenças. Há estudos sobre isso, não é? O que eu estou a dizer não é opinativo. Sim, isto está absolutamente mais do que estudado. Sim. E são estudos relativamente recentes. A solidão mata muito. Então, e os psicólogos não têm aqui o dever de fazer uma pressão para que, no momento em que se ouve a ciência com muita atenção, explicar que isto também é ciência, ou seja, que discutir os efeitos de confinamentos que ultrapassam a capacidade humana, por exemplo, nos idosos, tem que se ter em conta o outro lado da... Temos mais do que obrigação, é um imperativo ético, portanto eu até colocaria mais como obrigações legais, as obrigações... Sim, há aqui um imperativo ético e portanto isto é daquelas coisas que se já era relevante chamar a atenção até aqui, e se já o tentávamos fazer de todas as maneiras e feitios, e se já tentávamos que a população se tornasse mais atenta e também ela pressionasse mais relativamente aos cuidados de saúde nesta área, mais ainda agora. E temos-lo feito. E para além daquilo que temos feito do ponto de vista mediático, e como disse já no princípio desta conversa, se calhar nunca se falou tanto sobre aquilo que são os impactos psicológicos e sobre o papel que os psicólogos têm nesta crise, etc., ou nas crises. Nunca se falou tanto sobre a importância dos psicólogos. A verdade é que neste momento é muito mais a pressão que nós até fazemos diretamente, alertando as autoridades de saúde, as diversas áreas e os diversos níveis das autoridades de saúde. Mas curiosamente, penso que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, que recebem com frequência cientistas e técnicos, os psicólogos não estão presentes. Não, e... Quando eu digo psicólogos, até poderia dizer psicólogos e sociólogos também. Sim, sim. Ou seja, para... Sim, sim. Ou seja... Para não tornar este debate exclusivamente perceber que as medidas que se tomam têm outros efeitos para além dos efeitos. E nós discutimos os efeitos do vírus diretos e os efeitos económicos. E depois há aqui uma coisa no meio que não entra nos debates, que é os efeitos psicológicos, sociais, etc., de cada medida. Não é? Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Tem toda a razão. De facto, não vimos nem houve nenhuma reunião com o Sr. Presidente da República sobre essa matéria. Ao Sr. Primeiro-Ministro, os alertas têm-lhe chegado, embora não tenha havido nenhuma reunião com o Sr. Primeiro-Ministro, mas os alertas nesta matéria têm-lhe chegado diretamente. Uhum. Com as outras autoridades, como o Ministério da Saúde ou outras áreas de governação, o próprio Ministério da Educação, aí já a coisa é diferente, os contactos são permanentes e, portanto, não é por falta de alerta. É uma estupidez que, se nós estamos preocupados com o comportamento das pessoas, não se chame os cientistas e os profissionais das áreas que lidam com o comportamento das pessoas. Toda esta crise, ainda antes dos primeiros casos em Portugal, tivesse havido um trabalho até ao nível da Direção-Geral de Saúde chamando especialistas em comunicação de crise para fazer um trabalho que ajudasse depois à comunicação que tinha que ser feita daí para a frente, na verdade é que se viu que muitas das vezes esse trabalho de preparação da comunicação de crise nem sempre foi respeitado. E portanto nem as pessoas que foram chamadas nessa fase se mantiveram a ser nos diversos níveis, em alguns níveis mantiveram-se envolvidas, mas não nos mesmos níveis que outros profissionais de saúde se mantiveram envolvidos a influenciar a tomada de decisão. É que o problema é que, mesmo na forma como as respostas foram montadas, as respostas que existem hoje e que estão no terreno, elas também não respeitam aquilo que nós sabemos que seriam as melhores respostas possíveis. Hoje em dia, com o que está no terreno, foi uma resposta que foi montada para os incêndios de 2017. A senhora ministra, até num podcast anterior, deu essa resposta. O anterior mesmo. Sim, o anterior deu essa resposta. Mas essa resposta é uma resposta que é muito, muito limitada. Ela foi a resposta possível num país onde há muito pouca coisa para responder nesta área. E é a resposta muito limitada, não só por haver muito pouca coisa e isso não chegar, mas também porque ela não foi montada para responder a situações deste género. Isto não é que toda a população está envolvida. Sim, isto não é, conceptualmente, isto não é uma catástrofe. Falha logo aí. Isto conceptualmente não é uma catástrofe. Conceptualmente não é. É uma catástrofe quando a gente diz assim, isto é uma catástrofe para o país. Mas conceptualmente não é. E, portanto, a resposta não é essa. E aquilo que me preocupa mais de tudo, eu não tenho até agora nenhum sinal, verdadeiramente. Eu posso ter algumas palavras de preocupação, palavras de que nós temos, isto da saúde mental vai ser muito importante. Eu já ouvi os governantes a dizerem N vezes ultimamente que a saúde mental, e dizem muito mais fora das parangonas, mas ainda não vi nenhum sinal concreto que vá acontecer aquilo que até agora nunca aconteceu, que é verdadeiramente coloquem mais alguns recursos. Porque nós estamos a falar de mais alguns recursos, leia-se, coloquem psicólogos nos cuidados de saúde primários para que as pessoas que não têm acesso a mais nenhuma forma de terem apoio psicológico tenham alguma forma de apoio. Uhum. Não vão resolver com ativações de gabinetes de crise, mas os gabinetes de crise depois funcionam com que pessoas? E vão funcionar durante quanto tempo? É que o principal impacto desta crise não é esta, o principal impacto vem aí. E para esse impacto, nós já vimos o que é que aconteceu em 2008. A gente já vai. Eu deixei isto escorregar bastante, deixe-me só fazer aqui mais três perguntas e depois vamos ao impacto a seguir. Participação em rituais fúnebres foi muito limitada. Que efeitos psicológicos pode ter a impossibilidade de participar neste momento tão importante? E o que é que se pode fazer para minorar este impacto, que pode ser um impacto que dura para o resto da vida de algumas das pessoas, não é? Pode dificultar, de facto, o processo de luto está dificultado. Porque para nós conseguirmos fazer a perda, lidar com a perda, que é no fundo o processo de luto, há um conjunto de rituais que nós associamos, cada um de nós associa a este momento, que ajudam a fazer esse processo. E, portanto, ajudam... Aceleram o sofrimento, não é? Ajudam, vamos pôr a coisa assim. Ajuda a que nós lidemos com o facto de termos tido aquela perda. Atenua a forma como vivemos o sofrimento durante aquele período, porque há uma partilha e a parte social, mais uma vez, é muito importante. E, portanto, isso até liga à resposta à sua pergunta de e o que é que a gente pode fazer para reduzir isto. Uma das coisas que nós podemos fazer para reduzir isto é, embora exista este isolamento físico e embora exista esta quebra relativamente aos rituais presenciais, é muito importante que os mais próximos ajudem as pessoas que estão a sofrer mais com este processo, com a perda que tiveram, ajudem-nas a sentir que não estão isoladas socialmente. E portanto, ajudem-nas a que essa partilha que os rituais permitiam em termos presenciais possa ter alguma passagem para o à distância, o telefone, que seja simplesmente... Não acho mesmo assim que o Estado foi... Eu não sei como é que isto se resolve, mas foi demasiado rápido a tomar esta decisão sem ter nenhuma... Ou seja, há limitações e limitações, não é? Pode ser total, pode ser parcial. Aqui foi parcial, quase total, não é? Porque acho que podem participar 4 pessoas, não é? Penso que são 3 ou 4 pessoas, não sei de cor. Que se podia ter encontrado aqui uma estratégia qualquer intermédia. Nós podemos entrar no banco e na farmácia, portanto, se calhar podíamos ter encontrado aqui uma maneira qualquer. Se calhar é difícil, não sei. Eu acho que quem está a ter que decidir numa situação destas tem um dilema, não é? Que é, e eu acredito que esse dilema esteve presente no momento da decisão. Não foi uma decisão leve, por muito que possa ter sido rápida. Ela tinha que ser rápida, e se não fosse rápida, sim, nós claro. Certamente também criticaríamos porque não foi rápida, sim, e devia ter sido. Mas partindo do princípio que o Governo e o Estado neste momento são criticados por qualquer decisão que tomam. Eu acho que o dilema terá existido certamente, não foi de ânimo leve. E o que teve que ser ponderado é se seria possível, numa situação de que não fosse limitada como esta, que os comportamentos também se mantivessem limitados depois. No momento em que as pessoas estão... No momento em que as pessoas estão tão frágeis, tão debilitadas, tão em sofrimento. E, portanto, é compreensível que, tentando defender aquilo que foi a prioridade nacional, e não só nacional, que era evitar o contágio, que se tomasse medidas. O problema da adição, seja o jogo online, o álcool e a droga, tenderão a agravar-se neste período. Pensa que as pessoas estão a ter qualquer tipo de apoio neste momento, estas pessoas? Há pessoas que estão a conseguir ter algum tipo de apoio, porque mantém-se, nas pessoas que tinham estes problemas, mantêm-se algumas respostas a funcionar. No que diz respeito aos psicólogos, algumas das respostas que eu não sei, por exemplo, se há pessoas que estão a receber os programas de metadona, etc., não sei se mantêm-se, não faço ideia. Os programas não foram abandonados, e, portanto, as respostas continuam a ser dadas, por muito que elas possam estar afetadas, nem que seja porque as pessoas também podem, as pessoas que utilizam os programas podem às vezes não estar a ir aos sítios com receio de, mas isso tem acontecido generalizadamente. Houve uma medida em relação ao jogo online, que eu já li, alguém escreveu que não serviu para nada, porque como existem as páginas ilegais, as pessoas passaram a usar o verdadeiro viciado no jogo, continuam a jogar, só que agora em plataformas ilegais. O jogo online, que já tinha as particularidades que tinha, claro que agora, se as pessoas estão mais tempo em frente ao ecrã, lá está, há uma parte logo crítica de controle de estímulos que fica posta em causa, não é? Portanto, a pessoa é muito mais acessível, está muito mais exposta, logo o risco aumenta, sim, e portanto, assim como o problema do álcool, também o risco de os consumos excessivos do álcool aumentarem, claro, exponencialmente. Claro, né? Que sim, claro que sim. E, portanto, até porque o controle social é menor, as pessoas estão, muitas delas sem... A ansiedade é maior, pois. Sem dúvida. Se as pessoas não tiverem outras estratégias para lidar, que é o problema das pessoas que fazem estes consumos, não é? É que não conseguem... É que no álcool eu até estou a pensar em alguns casos que pode ser... problemas onde eles poderiam estavam não, latentes, sim, mas sim, não poderiam mas não existir ainda enquanto declarados como problemas tal. De alcoolismo ou coisa do género, ou do consumo excessivo de álcool e sim, e agora podem ser disputados. A violência doméstica ou abusos sexuais em contexto familiar tem sido uma das principais preocupações das associações de apoio à vítima. Em algumas províncias da China sabe-se que os casos de violência doméstica triplicaram durante o período de confinamento. Há alguma ideia da dimensão do problema por cá? Não há, existem ainda dados suficientes para podermos comparar com os dados que foram disponibilizados da China. Mas tudo indica que estas situações se agravam. É um dos casos em que se pode dizer que o Estado mostrou preocupação, ou seja, em todas as medidas de confinamento, tudo o que tivesse a ver com violência doméstica esteve sempre na lista das exceções. E têm sido criadas respostas para tentar reduzir os impactos, e nomeadamente respostas que sejam simples e que possam se adequar à dificuldade, por exemplo, de pedido de ajuda numa situação destas. Essas respostas também foram dadas, algumas delas não aconteceram logo no início, mas vieram a acontecer rapidamente. Mas o problema é que nós, de facto, só vamos perceber muitas das coisas que terão acontecido ou estejam a acontecer ainda nesta depois, situação depois, como aliás também aconteceu na China. Isso temos que estar conscientes. Estamos a trabalhar com pouca informação. Muito pouca informação. Então vamos falar do depois. Temos falado sempre do confinamento, mas tudo indica que depois disto virá uma crise. Quais são os limites de resiliência de quem acabou de sair de uma situação tão radical para lidar com outra tão desgastante? Eu devo dizer que a expressão "vai ficar tudo bem" é uma expressão, vou utilizar um termo mais popular, que me encanita, porque nós não somos crianças e portanto acho que não devemos tratar as pessoas como crianças, e para a maior parte das pessoas não vai ficar tudo bem. Eu acho que, sem ser cruel, a honestidade é uma boa forma de lidar com... Mas qual é a nossa capacidade de resiliência? Eu estou a pensar em pessoas que estão confinadas e sabem que vão ficar desempregadas, algumas já ficaram, entretanto, e sabem que vão ficar desempregadas. Que estratégia que pode ter uma pessoa que está a passar por alguma coisa que exige uma grande resistência, porque a seguir vem um bem maior, sabendo que a seguir não vem um bem maior? Qual mas é? A seguir pode não trazer um bem maior. Mas nós necessitamos de conseguir olhar um pouco para a frente, e pode não ser para o a seguir, imediatamente a seguir, mas que algures mais à frente, sim, virá algo mais positivo. Eu não sei se vem um bem maior, no sentido que não é para toda a gente que virá um bem maior, de facto, e também temos de ter consciência disso. A primeira resposta mais macro é que não virá um bem maior para a maior parte das pessoas. Não virá. Nós estamos a tentar evitar um problema, esse problema tem outros, tem consequências, tem efeitos secundários, e os efeitos secundários para muita gente poderão ser muito maiores do que seriam o efeito direto que estamos a evitar. Não vejo que isso fosse totalmente evitável, não vejo que fosse. Agora temos que nos preocupar é como é que reduzimos estes impactos. Uma pessoa que não consegue olhar para a frente e que fica sem esperança é claramente uma pessoa que corre o risco de entrar em depressão e pode precisar de facto de ser ajudada. E por isso é muito importante que cada um de nós pense no que é que pode fazer, mesmo que esse resultado não venha imediatamente a seguir. Mas nem toda a gente vai conseguir fazer este exercício. Nem toda a gente vai conseguir estar a olhar lá para a frente, lá para bem longe, em algumas das situações, e ver que isto depois há de melhorar. Não é verdade. Há muita gente que não vai poder fazer, não vai conseguir fazer isso. Portanto, não basta dizer a alguém que, olha, faça assim, que isto vai ajudá-lo de certeza a lidar com a situação. Uma pessoa que entra numa catadupa de incidentes críticos de vida, Pode ser uma pessoa muito resiliente, mas se houver pouco espaçamento entre esses incidentes, não consegue responder a tudo e não consegue estar em condições de viver normalmente a sua vida, muito provavelmente. Eu devo dizer que foi uma das razões porque vai ficar tudo bem, me parece uma péssima expressão. Para já porque vai ficar tudo bem, convida à passividade, ou seja, fica aí quieto, isto vai... E eu acho que uma das estratégias, isto é mais quase para um sociólogo do que para um psicólogo, mas uma das estratégias que as pessoas vão precisar para aguentarem é sentirem que são ativas no que vai ser a seguir. E ativas significa, às vezes, revolta. A revolta é preferível à passividade. As, não é? Pessoas, quer dizer, são, as pessoas precisam de sempre sentir ativas, porque a necessidade de controlo é essencial. Nós todos variamos na necessidade de controle que temos, todos nós, mas nós precisamos sentir controle sobre as coisas. Então, dizer às pessoas, fica em casa, vai ficar tudo bem, é exatamente o contrário. Vai ficar tudo bem, pode, ou em determinada fase de comunicação, fase de comunicação é perfeitamente aceitável. Não, na nossa opinião, perfeitamente aceitável. Não é aceitável que se mantenha permanentemente, isso não é. Porque lá está, nós estamos a falar de comunicação, que tem um objetivo. E portanto, vamos olhar para os objetivos do que queremos comunicar. E, portanto, se pode ter um objetivo, se pode ajudar a atingir um objetivo que no início se possa comunicar dessa forma, é já muito questionável, para não dizer outra coisa, que neste momento se possa estar a dizer isso. Neste momento nós temos que preparar as pessoas para poderem responder. E não só, e são as pessoas de uma forma geral e são os próprios decisores. Uma das coisas que me assusta quando regressarmos à normalidade, ou à normalidade possível, é que isso gerará tantas medidas restritivas de movimentos, de contactos, associadas a um medo instalado, que pode aumentar a vigilância intersocial a níveis próximos da paranoia. Como é que podemos lidar com isso? Não se sente que já se começa a propor caminhos que, nós aliás falámos um pouco disso, que levantam gravíssimas questões éticas que ajudarão a alimentar este clima perigoso? Ou seja, se isto não é uma coisa, e que depois tem efeitos psicológicos, evidentemente, efeitos de se sentirem ou paranoicas, não estou a utilizar o termo tecnicamente com rigor, ou o contrário, pessoas que se sentem totalmente oprimidas e que não se sentem bem no tecido social. E eu, por acaso, parece-me que o período que vamos a seguir pode ser um período ainda mais problemático de confinamento. Que é um período de relações sociais reconstruídas com base em pressupostos totalmente novos e que se podem rapidamente descontrolar. Sim. Acho que o que vem aí é mais difícil. Para já, porque é o que vem aí. Sim, tem logo essa característica. Né? Depois, porque não vai ser tão fácil comunicar o que é que se pode e o que é que não se pode. Quando a comunicação é muito simples... E há três ou quatro coisas que se comunicam e já está, e é igual para toda a gente. Se nós vemos que mesmo assim há sempre pessoas que não entendem a mensagem, há sempre pessoas que entendem mas não cumprem, agora imaginemos o que é termos mensagens que são diferentes, de pessoas, de grupos para grupos, que são diferentes de contextos para contextos, que podem ser até gradativas, ou seja, podem fazer, mas não muito. E isto é muito mais difícil de comunicar, para começar a esta questão. Sim, o confinamento, desse ponto de vista, é relativamente simples. É ficar em casa, ponto final. Pronto. Exatamente. Portanto, agora é muito mais difícil. Muito mais difícil. Daí que, por exemplo, comunicar certas coisas fora de tempo pode ser desastroso. Imaginemos que nós tínhamos comunicado... já há uma ou duas semanas dizíamos assim, é obrigatório usar máscaras para toda a gente, mas não há. Então, a única coisa que estávamos a criar era uma sensação de insegurança sem resolver nenhum problema. Para quê? Pronto, portanto, a partir de agora passa a ser muito mais difícil, complexo e a exigir um trabalho mais afinado aquilo que se diz, quando é que se diz. E portanto, se até agora as probabilidades de errar na comunicação para os decisores e para quem tem que passar a comunicação para o público, a probabilidade de errar a comunicar tanto aumenta muito, agora vai ser mais difícil ainda. Era muito importante que nesta fase, os decisores procurassem ainda blindar mais em termos de apoio para como é que vão fazer isto e utilizarem todo o conhecimento que está disponível para fazerem isto. E não adotarem estratégias que podem parecer as mais simples, as mais rápidas e uma troca interessante, que é agora durante um tempo isto... Enfim, o pessoal não tem problemas com os dados, não tem problemas... Bem, isto é só um bocadinho para controlarmos aqui esta situação de saúde. E em vez de pensarmos muito bem como é que nós podemos fazer isto com um envolvimento forte das pessoas, percebendo como é que as pessoas se costumam comportar e gerindo o melhor possível, sabendo sempre que há danos, há sempre danos, haverá sempre pessoas que vão sofrer com isto, como não era possível dizer que ninguém ia morrer. Claro que iam morrer pessoas, mas não hipotecarmos tudo por causa, e o tudo aqui, começando por coisas que me parecem básicas em termos de alicerces sociais, por exemplo, em termos de liberdade. E a vigilância é mútua, não pode causar aqui problemas complicados. A vigilância social. A vigilância social. Pode em termos de estigma, porque... Se isso já era um risco, e nós alertámos para as questões do estigma nesta pandemia desde o início, mais pode acontecer. Antes podia ser porque há uma pessoa que, por não querer ser olhada como sendo alguém com contágio, disfarçava o que podia, que estava que tinha sido contagiada, e com isso punha muito mais as pessoas em risco, e portanto, no fundo, estigmatizar alguém por causa de ter sido contagiado é pôr em risco toda a gente. Uhum. Futuramente isso pode acontecer com coisas como a utilização da máscara, por exemplo. Quem não andar de máscara, não esteja a utilizar a máscara, e depois mesmo em lugares onde não é obrigatório, não é recomendado, está na rua, está a circular e tal, mas pronto, se uma parte significativa da população não tiver percebido bem e acha que agora deve ser toda a gente de máscara, isso pode começar a ser complicado. É o que vai acontecer. Muito cuidado com a forma como se comunica também isso. E depois há as questões mesmo de vigilância. Deixar pouco espaço em branco, não é? Porque esses espaços em brancos vão ser preenchidos pela cidade, não é? E mais uma vez a questão da vigilância que falou é ir por um caminho que pode parecer o mais fácil e fazer trocas que são trocas... Como aquele caso da aquela proposta que foi feita por um conjunto de pessoas de saúde e empresários e CEOs. Sim, há pelo menos uma da geolocalização. Há pelo menos uma das propostas lá que tem que ver com a geolocalização. As outras são pacíficas. Que levanta, vamos dizer que levanta muitas dúvidas. E portanto, qualquer situação que me pareça que pode ser vista como, bom, isto resolve-nos os problemas porque nos responsabiliza, no fundo, por aquilo que nós fazemos ou não em grande medida, porque há aqui uma coisa que controla os nossos movimentos, uhum, e que nos alerta, e a gente não tem que se preocupar com isto. Uhum. Do ponto de vista social e da democracia, parece muito complicado e que aceitemos uma situação dessas, se isso vier a ser discutido noutros termos. Espero que não. Mas, mais uma vez, é desresponsabilizar-nos. Estamos todos a desresponsabilizar-nos do nosso papel se fizermos isso. Mais uma vez, todos a desresponsabilizar-nos do nosso papel. Aquilo que nós fizemos até agora foi no sentido contrário. Foi, nós assumimos responsabilidades por nosso comportamento. Pode ter sido coisas muito simples, mas foi assumir responsabilidades pelo nosso comportamento. E isso não vai desaparecer amanhã. A Ordem dos Psicólogos criou um gabinete de crise. O que é que faz exatamente este gabinete de crise? A primeira resposta do gabinete de crise foi preparar a Ordem para nós podermos estar a fazer o que estamos a fazer hoje. E o que é que estão a fazer? Estamos a produzir muito material para ajudar a construir, mesmo num momento de crise, literacia em saúde, particularmente em saúde psicológica. Nós já produzimos até agora mais de 50 documentos em materiais, em formatos muito diversificados, em linguagem que tentamos que não seja muito complexa, algumas deles mesmo em linguagem muito simples, vídeo, em documento mais escrito, para tentar, para diversos públicos, coisas desde os idosos, ou à questão do estudo, às próprias organizações, tentar fazer chegar recomendações sobre como é que as pessoas podem, o que é que as pessoas podem fazer, comportamentos podem ter para viver melhor com a situação que estamos a viver, para terem um pouco de mais bem-estar e, portanto, reduzir os problemas problemas que sentem nesta área. Há muito trabalho para os psicólogos neste momento ou não? Há muito trabalho para os psicólogos, o que não quer dizer que todos os há muito psicólogos fazer. Muito trabalho. Pois é, isso que eu estou a perguntar, se os psicólogos estão a ser muito, muito utilizados neste momento. Acho que a palavra que utilizou, até que foi a palavra utilizados, é uma boa palavra, porque sim, utilizados até acho que estão a ser bastante, e bastante mais numa situação de crise do que o que é normal acontecer. Do que percebo, há psicólogos a trabalhar no público, há muitos psicólogos a trabalhar em voluntariado, imagino eu. Infelizmente, sim. Acha que infelizmente, eu estou a dizer voluntariado, em associações, organizações, etc. Pois depende, se o voluntariado que estamos a falar são situações mesmo muito pontuais, eu estou-me a referir criticamente ao voluntariado na profissão e não o voluntariado de uma forma geral. Nós fazemos voluntariado a ajudar, por exemplo, numa associação que dá apoio a idosos, e o voluntariado que nós damos é porque fazemos lá chegar bens ou porque fazemos lá chegar outro tipo de apoio que não tem que ver com a atividade profissional que nós temos, é uma coisa. Outra coisa é nós adotarmos, como aliás os psicólogos infelizmente em termos históricos já fizeram até no próprio Serviço Nacional de Saúde, numa situação que foi vergonhosa durante muitos anos, com responsabilidades repartidas, que era um voluntariado durante 2-3 anos. Voluntariado de 2-3 anos na sua própria atividade profissional, eu acho que tem outro nome, não é propriamente voluntariado. E portanto eu acho que é importante separar as coisas, até porque isso torna absolutamente insustentável a vida das pessoas na profissão. Se a regra passa a ser, como já foi, de haver voluntariado, por exemplo, os estágios que eram todos em formato voluntário, os estágios profissionais, isso é insustentável. Mas se eu posso ter, então, eu sou alguém que contrata psicólogos, não quer saber em que condições é que trabalham, se eu posso tê-los porque eles trabalham voluntariamente, porque é que eu hei de pagar a psicólogos? Não paga a psicólogos, não preciso pagar. E o próprio Estado fez isto durante muitos e muitos anos. Portanto, daí era o meu reparo à questão do voluntariado. Já percebi. Mas tem... O que eu estava a querer dizer é, o Estado, imagino que está a utilizar em... O Estado está a utilizar aqueles que têm. E aqueles que têm em completo... Sim, estão de facto a ser utilizados, bastante utilizados. E mais houvessem, claro, que estariam a ser utilizados. E em muitas outras áreas da sociedade, os psicólogos estão neste momento a ser chamados para muito trabalho. Sim. O psicólogo clínico, imagino que não está a ter mais trabalho. O psicólogo clínico do seu consultório... Porque eu quero chegar a isto, é se os mais pobres estão a ter acesso ao apoio que precisam. Eu acho que os mais pobres continuam a ter, e cada vez mais, diria eu, as dificuldades que já tinham para chegar a ter apoio psicológico. Até porque vocês estão a dar apoio psicológico por teleconsulta. Exatamente. E, a teleconsulta não está acessível para todos, não é? Há uma parte muito razoável da população que nem conseguiria falar em Skype, não é? Com um psicólogo. Certo. E isto é a primeira pergunta, se está preocupado com isso? Pode começar por aqui, depois tenho outra pergunta sobre as teleconsultas. Estou preocupado com isso porque isto é o ainda tornar menos acessível o acesso à intervenção psicológica. E portanto, se já estava muito preocupado antes, porque o acesso era um acesso que era difícil, nomeadamente, e estamos a falar de uma franja que é uma parte muito significativa da população portuguesa que não tem meios para geralmente aceder a apoio psicológico. A única forma que poderia ter era se o Serviço Nacional de Saúde desse uma resposta a isso. Os idosos, por exemplo, estão a ter pouco apoio psicológico, imagino. Os idosos estarão a ter dificuldade em ter apoio, o que vai tentando... E provavelmente são os que mais precisam neste momento, não é? Pois, eu não sei se serão os mais precisam, mas serão certamente daqueles que mais precisam. Isso certamente que serão, e com complexidades por causa de algumas comorbidades associadas, nomeadamente as demenciais, que também dificultam o tipo de trabalho que se pode fazer. E, portanto, depois ainda há que juntar a isto que as intervenções à distância têm limitações, não é? A minha pergunta era isso que iria... É exatamente. São eficazes as teleconsultas? Ou seja, que elas já existiam, já havia quem fizesse teleconsulta, mas um leigo como eu duvida da eficácia de uma conversa com um psicólogo sem a sua presença física. Sim. E percebo porquê. E o leigo tem razão ou não tem razão em duvidar? O leigo tem, para já, eu acho que o leigo tem toda a razão em duvidar, seja como for. Sim, claro. Tem toda a razão. Depois, acho que a questão é que tem razão parcialmente, ou seja, há problemas. onde a intervenção à distância não tem neste momento eficácia comprovada e, portanto, para algumas situações sim, e o psicólogo atualmente, e isso foi algo que nós, enfim, tivemos o cuidado desde o início também de preparar em termos de recomendações, os psicólogos sabem que há limitações, sabem que não são todas as situações em que a intervenção pode estar a ser eficaz, a ser feita à distância. Também sabem que podemos estar a falar neste momento de uma intervenção que é possível para alguns casos, e portanto não sendo a desejável, e portanto temos várias gradientes aqui, ou seja, há situações onde não há evidência de que ela seja eficaz, há situações onde nós sabemos que tem muitas limitações e que, enfim, estamos a trabalhar em cima de algo que é o que é possível neste momento, e depois temos situações em que está comprovado que existe existe eficácia, da mesma forma como existiria numa situação presencial, embora essa evidência seja em problemas muito que são muito estritos, ou seja, não é assim uma gama muito alargada, mas na verdade são também alguns que mais aparecem nesta situação. Por exemplo, para certas situações relacionadas com a ansiedade, de facto há eficácia em termos de intervenções psicológicas à distância. Que apoio específico tem sido dado a infectados e aos profissionais de saúde? Foram imediatamente os serviços de psicologia que existem, porque isso toca aí num outro ponto, que é, de facto, os psicólogos que estão nos centros hospitalares e depois também os que estão nos ACES, nos centros de saúde, não é? Os psicólogos que estão nessas áreas imediatamente se organizaram para dar uma resposta de apoio aos profissionais de saúde dessas suas áreas e para garantirem o apoio aos utentes que acompanhavam dentro dessas mesmas áreas. E, portanto, e isso envolve também aqueles que foram infectados, estejam eles internados ou estejam eles em casa. Mas isso de acordo com a avaliação da necessidade que também é feita daquelas pessoas em particular necessitarem desse apoio psicológico, e isso passou a acontecer logo desde do início, a começar logo com posso dizer que neste momento acaba por ser um serviço de referência, porque também foi o primeiro que teve que ser ativado nessa matéria, que foi o do Centro Hospitalar de São João, que rapidamente montou os protocolos para agir nestas dimensões todas que perguntou, e que depois acabaram por ir sendo replicados por todo o território nacional, pelo menos nos sítios onde existem serviços de psicologia autónomos organizados, porque isso não acontece em todo o território nacional, e é uma das coisas que nós já antes vínhamos a insistir muito e a meter no terreno várias iniciativas para ajudar a que fossem criados serviços de psicologia autónomos. Aliás, até há bem pouco tempo, isso era quase impossível de existir. Até há cerca de 2 anos atrás era praticamente impossível, porque havia uma tradição de que a psicologia estava sempre incluída dentro dos serviços de psiquiatria e de saúde mental e, portanto, não tinha sequer uma organização autónoma. Temos poucos recursos para a saúde mental, como temos poucos recursos para atuar em termos de psicologia em toda a linha da saúde. A saúde mental é já por si o parente pobre e é o parente pobre tanto em termos de recursos da psiquiatria como da psicologia, como de outros. Isso é o parente pobre, e os psicólogos já são o parente pobre do parente pobre. Para terminarmos, numa entrevista alongámos bastante para lá do tempo, mas não faz mal, vou dar aqui uma oportunidade de tempo de antena. Uma parte já respondeu do papel que acha que vai ter ou não vão ter os psicólogos e a saúde mental depois desta crise, é isso que já respondeu. Qual vai ser a estratégia da ordem dos psicólogos para que se democratize o acesso aos psicólogos, ao apoio psicológico, aproveitando, isto se calhar pode soar um bocado mal às pessoas, mas estes momentos servem também para identificar falhas dos serviços públicos, aproveitando esta crise, que estratégia terá a ordem dos psicólogos para democratizar o acesso ao apoio psicológico? A primeira coisa é, já foi feita e continuará a ser feita insistentemente, é imperativo que seja reforçado o número de psicólogos nos cuidados de saúde primários. E nós alertamos desde já para a possibilidade de vir a acontecer algo que é pura e simplesmente camuflar o problema. A intervenção psicológica que é necessária fazer daqui para a frente é uma intervenção psicológica que, para muitas situações, é verdade que pode ser uma intervenção breve, mas não é primeiros socorros psicológicos. Uhum. Os primeiros socorros psicológicos servem para nós estabilizarmos alguém, como os primeiros socorros que não são psicológicos servem também para estabilizar uma vítima de um acidente. Uhum. Os primeiros socorros psicológicos... Se não há intervenção depois... Exatamente. Servem apenas para isso. Os primeiros socorros psicológicos, ao contrário do que foi afirmado numa entrevista ao Expresso esta semana pelo coordenador do Programa Nacional de Saúde Mental, ou então terá sido mal entendido pelo jornalista, não sei o que é que se terá passado, mas é o que está lá escrito, não resolvem a esmagadora maioria dos problemas psicológicos. Isso não é verdade. Não é verdade. Está lá que... A maioria dos problemas psicológicos, grande parte dos problemas psicológicos podem ser resolvidos se metermos os médicos de família a fazer primeiros socorros psicológicos. Portanto, o que está lá é qualquer coisa como o médico de família, que hoje em dia tem cerca de 15 minutos para fazer o atendimento, passará também a fazer primeiros socorros psicológicos e com isso se resolve os problemas, os problemas psicológicos, a grande maioria da população tem. Isto não é verdade. E espero que a estratégia que exista do governo não seja resolver, entre aspas, o problema do acesso dos portugueses aos cuidados de saúde psicológicos, colocando outros profissionais a fazer uma coisa chamada primeiros socorros psicológicos. Não é nada disso que é necessário fazer. Isso pode ser uma estratégia interessante, entre aspas, mais uma vez, para comunicar que estamos a dar resposta. Mas não estamos a dar resposta. Isso não é resposta àquilo que é necessário. É preciso mesmo, não há volta a dar. Não há o número mínimo de recursos. Nós quando falamos do número mínimo de contratações para outros profissionais de saúde, quando dizemos que está em falta, nós falamos em contratar, nós precisamos contratar mais 800 ou mais 1000 e não sei quantos. Nós andamos há 2 anos para contratar 40 para os cuidados de saúde primários. Psicólogos. 40 psicólogos num concurso interminável, porque é feito com regras dos anos 90, que não têm aplicação possível agora, num país que tem mais de 20 mil psicólogos. Claro que concorreram 3 mil ao concurso. A profissão tem alguma precariedade associada? Tem. E tem, em média, salários que não são muito elevados, como também não podia deixar de ser, a população portuguesa também não a tem, não é? E por isso é impossível que nós consigamos, com regras antigas que levam a imensa gente para concorrer a um concurso, com 40 vagas, que demora este tempo todo, estou a fazer entrevistas a toda a gente, não é? A 3 mil candidatos, quando é que temos isto despachado? Quando é que vai haver? A resposta não é os 40 desse concurso, certeza. A resposta é que eu ainda não ouvi um compromisso que seja sobre colocar psicólogos nos cuidados de saúde primários. Um único compromisso sobre isso. Aquilo que foi feito de positivo foi colocar a linha SNS 24 com o aconselhamento psicológico e espero que não seja para terminar. E do que percebo, o SNS, não, as câmaras são até quem está a dar mais... As câmaras montaram respostas de proximidade, com psicólogos. Há muitas câmaras com psicólogos. Agora, o problema é que isto não pode funcionar de forma avulsa. O SNS... Mas acredita que isto vai deixar lastro? Eu acho que vai deixar... O impacto psicológico vai realmente ser muito grande. A saúde psicológica dos portugueses vai ser afetada, irremediavelmente vai ser afetada, e nós teremos que fazer redução de danos. Porque é o que é possível. Nós temos que fazer redução de danos e temos que ajudar as pessoas a recuperar da situação. Se nós não ajudarmos as pessoas a recuperar, e isso faz, não há volta a dar, faz com intervenção psicológica. Não há volta a dar. Não é com primeiros socorros, não é com medicação, que é a única coisa que tem sido feita até hoje para dar resposta quando não há outra coisa, é os médicos medicam. Psicofármacos. Por isso somos do topo dos países de consumidores de psicofármacos. Nomeadamente os ansiolíticos, E os antidepressivos. E isso é a única resposta que existiu até hoje, porque não existem psicólogos. Isso também é dito pelo coordenador do Programa Nacional de Saúde Mental, que a resposta que deve existir é que têm que se contratar mais psicólogos, e estamos fartos de dizer isto. Toda a gente concorda. Não há ninguém no Parlamento que não concorde. O Governo diz que concorda. Mas não, ninguém faz. O problema é que agora vamos entrar numa crise económica onde o Estado ainda vai ter menos dinheiro para fazer isso. Mas o problema não é esse. Porque se o problema fosse esse, então não foi dito, o Sr. Primeiro-Ministro disse que saímos agora de um período de vacas gordas. Então e no período de vacas gordas quantos psicólogos é que entraram para os cuidados de saúde primários? Zero. Entraram zero. Portanto, não tem nada a ver com isso. É uma prioridade. E se queremos sair da crise mais rapidamente, também precisamos de ter pessoas, que são quem faz verdadeiramente a economia, em condições de fazer essa recuperação. E se tivermos as pessoas devastadas para as situações de vida, onde vão muitas delas cair devido a desemprego e outras situações daí decorrentes, há uma relação com o suicídio do aumento do desemprego, provada. E isso é só a ponta do iceberg. Porque depois, por aí abaixo, vêm todas as outras situações, desde as perturbações até às coisas que não são perturbações. Eu ouvi a pergunta que foi feita à Sra. Ministra a esse propósito, que até diferenciou, que não se estava a falar de perturbações. A resposta foi com gabinetes de crise. Não, nós não estamos a falar de primeiros socorros psicológicos, nós estamos a falar da necessidade de dar apoio às pessoas, um apoio que não tem que ser, para muita gente, felizmente, não tem que ser um apoio demorado. Não estamos a falar necessariamente de psicoterapia, que também é outra questão, não estamos, mas, embora precisássemos ter psicólogos para fazer psicoterapia nos centros hospitalares, onde temos muito poucos psicólogos com disponibilidade para fazer psicoterapia, é verdade, mas primeira aposta, prioridade, com realismo, que nós a nossa estratégia foi sempre realismo, psicólogos nos cuidados primários. Agradeço-te muito a disponibilidade para esta conversa. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.